as minhas mãos pra te adorar. Quando clamo, me respondes. Teu cuidado está sobre mim, Senhor. És o dono, oh. És o dono do meu coração. Decidi te amar, te ouvir, obedecer, ser guiado pelo Espírito.